Então, Daniel começa falando o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre duas coisas. Primeira coisa, sobre o teu povo, lá no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ok? Então, ninguém acata essa ideia de semanas literais. O que é unanimidade em todos os intérpretes da Bíblia é que essas semanas são anos. São 70 vezes 7. Okay? Que a palavra, no hebraico, Shabua, que é sábado, ou sete, ou semana, tanto faz. Okay? Então, os intérpretes entendem que se trata de sete, no sentido de 7 anos. Então, são 70 vezes 7, que daria 490 anos. Ok? Então, o que está sendo profetizado aqui diz respeito a o que acontecerá a Israel e o que acontecerá à cidade santa, certo? Jerusalém. 70 semanas até o cumprimento de algumas coisas. O que que acontecerá? Seis coisas aconteceriam durante esse período de 70 semanas. Entre a primeira semana e até a 70ª semana, seis coisas pelo menos aconteceriam. Primeira coisa, cessaria a transgressão. Segunda coisa, daria fim aos pecados. Terceira coisa, a iniquidade seria expiada. Expiação, alguém não sabe o que é expiação? Seria coberta, não é expiada e ficar olhando na fechadura, não é isso? E cobrir, para expiar. Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Seis coisas, pelo menos, está declarando ali que aconteceriam durante essas 70 semanas. Ok? As 7 semanas primeiras, aconteceria uma coisa interessante. Então, vamos ler lá. Aí continua. Sabe e entende. Então, desde quando começa essa profecia? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. A primeira 7 semanas se cumpre quando Jerusalém é edificada novamente. Mais ou menos 395 a.C., Jerusalém é edificada, exatamente a partir do momento em que Artaxerxes dá o decreto: restaure novamente Jerusalém. 7 semanas vezes 7 depois, Jerusalém é edificada. A partir desse momento, haveria então 62 semanas até o ungido. Até o ungido. Tem-se dito que o cumprimento exato dessa profecia se dá no ano de 33, ano Domini, quando Jesus entra em Jerusalém como ungido, recebido como rei. Naquele dia, ele é julgado, morto no outro dia, crucificado, 3 dias depois ressuscita. Ok? Então, até a manifestação do ungido são 62 semanas. Ou seja, até a 79ª semana não há nenhuma discordância teológica entre nenhuma escola de que ela está cumprida em Cristo Jesus. Chega lá na 69ª semana, todos acreditam fielmente. Jerusalém foi edificada, e não se tem dúvida histórica disso, e não se tem dúvida histórica disso também, de que Jesus veio, morreu numa cruz. Portanto, a 72ª semana, nona semana, também se cumpre. Então fica a última semana, que é essa semana que está causando todo esse problemaço para todos nós, né? Uns estão esperando e outros acreditam que já se cumpriu. A pergunta que eu tenho para vocês é: quando Cristo sobe naquela cruz, que Jesus fez o quê? Morreu numa cruz por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Quem está em Cristo, nova criatura, é o que mais? Libertação, vida nova, renascimento, novo nascimento, Jesus fala, né? Ok? Certo? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. De quem que ele está falando? De mim, de você? De um sumo sacerdote? De alguma religião sobre a face da terra? Alguma religião sobre a face da terra? Alguém sobre a face da terra poderia cessar a transgressão? Dar fim aos pecados? Expiar a expiação, que era aquilo que o sumo sacerdote fazia, né? Pegar o sangue do cordeiro, entrar no Santo dos Santos e colocar sobre o propiciatório, expiar, pagar o preço, o meu pecado, do teu pecado. Quem que fez isso? Jesus. Trazer a justiça eterna. Onde a justiça eterna de Deus se cumpriu? Em Cristo. Onde eu e você fomos julgados? Em Cristo. Ou você será julgado? Se alguém aqui está esperando algum dia ser julgado, acho que você precisa rever o seu conceito. De certa forma, haverá um julgamento. Mas para nós que estamos em Cristo, há a certeza e a convicção de que todos nós estamos salvos. Amém? Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. O que aconteceu no Santo dos Santos? O que aconteceu com o véu? Foi rasgado. Olha o que em 2 Coríntios 5, 19 diz. Diz assim: pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém? Deus estava em Cristo naquele dia reconciliando o mundo. Por que reconciliando o mundo? Porque até Cristo, a única forma de você se reconciliar com Deus era por meio do sangue. Então, em Cristo Jesus, todos nós somos reconciliados com Ele. Em Romanos 1,17, Paulo ele fala assim: porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada onde? Em Cristo Jesus. Naquele dia, naquela cruz, todo juízo que estava para vir sobre mim e sobre você foi colocado sobre ele. Sobre todo o juízo. Ou vocês acham que há alguma coisa mais a ser paga depois daquele dia? Em Cristo Jesus cessa a transgressão. Ele dá fim ao pecado. Ele expia a iniquidade. Ele traz justiça eterna. Ele sela a visão e a profecia. Lá em Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Toda profecia. Ele sela toda a profecia. Daí tem a última semana. Então até a 79ª semana, que é unanimidade que se cumpre em Jesus, quando ele sobe naquela cruz, dali ele não fala, olha, e na última, né, vai literalmente acontecer isso, mas fica aquela coisa meio que aberta. Então, versículo 25, só para a gente voltar um pouquinho. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, cumprido, Jerusalém foi edificado, até o ungido, o príncipe, cumprido, porque ele também já veio, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ou seja, já entrando na 70ª semana, será cortado o ungido. De que ungido ele está falando? Do Messias. O Messias será tirado. O Messias foi tirado, cumprido. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ok, então vamos fazer uma pausa. Até 69 semanas ninguém duvida que se cumpriu o ponto. Acabou. Depois das 69 semanas começa a acontecer alguma coisa. O ungido é tirado. Jesus é tirado. Okay? Aí ele fala uma outra coisa. E o príncipe que há de vir irá destruir Jerusalém e o templo. Irá destruir Jerusalém e o templo. O povo que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou o templo. Quando que o templo de Jerusalém foi destruído? anos 70, ano Domini. Certo? Flávio Josefo, ele diz assim: nunca houve sobre a terra um massacre tal como o que houve então. O sofrimento, a tribulação, a crueldade daquela guerra ainda se avolumam em toda a história. Então, cumprido, o príncipe veio, o ungido foi tirado, o príncipe veio e destruiu absolutamente Jerusalém. E o templo, nunca mais se foi reconstruído o templo. Eu tinha um amigo meu que era pré-milenista, era engraçado, ele falava assim, ele tinha um chamado para ir pregar em Israel. E ele falou assim: cara, vou para Israel, e a hora que eu ver o templo sendo reedificado, eu corro para casa para dar tchau para minha família, porque o fim está chegando. Porque ele acreditava que 3 anos e meio, então, como haveria paz, o templo de Jerusalém seria reedificado quando houvesse arrebatamento. Agora, a grande pergunta é: para que reedificar o templo de Jerusalém? Por que que Deus permitiria que aquele templo fosse reedificado? Faz mais de 2000 anos que aquele templo está destruído. E em Israel não há mais sacrifício. Toda a tribo de Levi, os sacerdotes, foram extintos. Não há nenhuma palavra profética no Novo Testamento que diz que um dia o templo seria reedificado. Toda a mensagem do Novo Testamento diz sobre um único templo. E qual é? Quem é o templo? Nós. Eu e você somos o templo. Então, na última semana, o Messias será tirado, depois das 69 semanas. Jerusalém e o templo serão destruídos, depois das 69 semanas. Na última semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Isso diz respeito à última semana. Na última semana ele fará cessar o sacrifício. Quando o sacrifício foi cessado? No ano 70. Até então, mesmo Cristo tendo vindo, os judeus rejeitaram Jesus como Messias, continuaram fazendo seus sacrifícios. Mas no ano 70, quando Jerusalém é invadida, o templo é destruído e não mais há sacrifício. Temos um outro problema também aqui. Daniel está falando explicitamente que o sacrifício, o final do sacrifício aconteceria justamente na 70ª semana. E na última semana haverá desolações. Olha lá o que Lucas 21, 20 diz. Quando ouvides Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. O seu fim será como a inundação. Até o fim haverá guerras e estão determinadas desolações. Ele, a respeito do Messias, confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assunto. Eu quero que vocês abram agora em Daniel 12. Eu quero ler em específico o versículo 2. Olha o que Daniel fala a respeito da ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Daniel está fazendo algum intervalo aqui de 1000 anos entre uma ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios? Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Muitas pessoas pensavam que esses 1290 dias queriam dizer dias literais, e ficavam esperando a volta de Jesus. Se vê até hoje gente fazendo cálculos com esses dias aqui, né? Multiplicando por 10, por 7, para tentar de alguma forma adivinhar o dia em que Jesus irá voltar. Então, desde o tempo o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Aí, o versículo 13, para encerrar essa parte, diz assim: tu, porém, Daniel, vai-te até que chegue o fim. Até que chegue o quê? O fim. Até que chegue o quê? O fim. Repito, o fim. O fim. É importante você entender que é o fim, porque muita gente não entende que é o fim. Os caras acham que é o fim, mas ainda tem mais 1.000 anos. É um fim, vírgula, 3 pontinhos. Entendendo? É um fim que não é um fim. É um fim meia boca. Então assim, olha, tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás, esse repousarás não é ficar dormindo, vai morrer literalmente. E então, no fim dos dias, levantarás para receber a tua herança. Aonde que quando Daniel irá se levantar para receber a sua herança? No fim. No fim. Sabe quando acaba o filme assim? The end. Acabou o filme. Acabou. Acabou o filme. Não tem mais conversa. Ok? Então você aprende com isso, lendo Daniel, que toda essa conversa aí é esqueminha. Você pega o livro de Daniel, você pega os textos de Daniel e você aplica eles dentro de um esquema. Mas se você ler Daniel literalmente, não é isso que está falando. A 70ª semana se cumpriu faz muito tempo. Quem está esperando aquele templo um dia ser reconstruído está quebrando a cara. E vai morrer esperando. Porque não há nada na Bíblia dizendo a respeito disso. Amém? Nós já vimos os evangelhos sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, que falam sobre uma única ressurreição, uma única vinda, que será de surpresa, vai pegar todo mundo no pulo. Vai que você está na rua, dá aquela olhadinha para trás, famosa. Se Jesus voltar nessa hora, você se ferrou. Aquela hora que você está ali sentado com o irmão, fofocando, falando mal do outro. E na hora que você fala o nome, Jesus aparece. No trânsito, né? O cara tem que dizer, filho, tá vendo? Ô, Jesus. Então, fique esperto. Que vai ser numa só. Beleza? Olha, tem gente que fica... É tão grilado com esse negócio de duas chances, que não quer ficar para a segunda chance, que tem gente que não faz nem não tira nem a roupa para fazer sexo com o marido, por medo de Jesus pegar, né? Jesus chega na hora, você está ali pelado, subir pelado. Imagina você tomando banho lá peladão. Hein? Ó, não se preocupe com essa questão de você estar pelado. Sabe por quê? Porque Paulo ele fala assim que nós seremos revestidos de imortalidade. Então, de alguma coisa você será revestido. Entendeu? Graças a Deus. Peladão você não vai estar. Fica tranquilo. Ok? Então, nos evangelhos sinópticos não existe essa ideia. No evangelho de João não existe essa ideia. Principalmente o evangelho de João defende uma única ressurreição, uma única vinda. Nas cartas de Paulo aos Coríntios, nas duas cartas, não existe essa ideia. Tessalonicenses não existe essa ideia. Na carta de Pedro não existe essa ideia. Na carta de Judas não existe essa ideia. E agora, no livro de Daniel, não existe essa ideia. Depois vocês vão lá e revejam tudo. Tudo lá. Eu mando o esboço para vocês depois. Ok? E semana que vem, então, eu quero começar a tratar a respeito do livro de Apocalipse. É assim, eu tenho uma dúvida a respeito de tratar o livro de Apocalipse, porque é um livro grande. Então, provavelmente, Jesus vai voltar e a gente não termina daí esse troço, né? Então, assim, eu não, talvez eu venha tratar apenas dos pontos específicos. Eu vou trazer a minha visão a respeito do Apocalipse, aquilo que eu entendo, como você deve ler o Apocalipse. Okay? Há várias formas de leitura. Eu vou falar sobre essas formas de leitura, né? As formas literais, simbólicas, né? Ou interpretativas, sei lá. Cada um Cada escola vai defender uma forma, ok? Mas na semana que vem eu quero falar a respeito disso. Agora, o que eu quero é que você saia daqui nessa noite. Que você guarde no seu coração. É que se as 70 semanas de Daniel se cumpriram literalmente como Daniel prescreveu, o que nos faz duvidar das demais profecias que tanto o livro de Apocalipse quanto os evangelhos dizem a respeito da segunda vinda de Jesus? Se a primeira vinda foi profetizada de maneira certa, absolutamente certa, e isso ocorreu, isso foi profetizado há mais de 500 anos antes de Cristo, e ela se cumpre literalmente, que a gente saia daqui esperto. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra. Eu te louvo porque as profecias de Daniel se cumpriram em Cristo Jesus. Se cumpriram no tempo, na história, quando o templo foi destruído, todo o sacrifício foi destruído, todo o véu que separava foi destruído. Eu quero te louvar por isso, Senhor. Eu quero te louvar também pela esperança da ressurreição, que a gente já encontra também no livro de Daniel, Senhor. Quando os justos se levantarão, Senhor, para viver na glória, para viver para sempre. Eu quero te louvar por essa esperança que a gente não é de hoje que tem falado, não é de hoje que o teu Espírito tem falado e revelado ao teu povo, Senhor. Revelou a Israel e revelou à igreja, Senhor. Que a gente saia daqui dessa noite, Deus, com essa esperança viva em nossos corações. Sempre olhando para essa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana em Cristo Jesus.